de lançar um jogo é a cada Copa, né? Um jogo de 4 em 4 anos. Eles não vão lançar um Ah, dá novo pra falar. Skyrim. Vamos começar a gravar que dá pra falar. Já gravei Pera aí, um jogo a cada Copa, ficou bom, vai ficar de entrada. Vou tentar um desculpa aí pra falar isso aqui. E a segunda conferência do domingo na E3 é da Bethesda às 11 horas da noite, horário de Brasília, e que também tem alguns jogos bem interessantes pra gente citar, e que no ano passado, né, a conferência da Bethesda, ela trouxe bastante surpresas, mas era muito em conta que eles tinham um carro-chefe que era o Fallout 4, que, né, todo mundo tava esperando, né? E o Doom, todo mundo tava esperando, e que agora já foram lançados e a gente não vê assim algo muito grande por parte deles, a não ser Dishonored e sei lá. É só Dishonored pra mim, na minha opinião. Só se eles. Concordo. Só se eles. Assim, sei lá. Um grande anúncio, será que vem? Pois é, tipo, Dishonored eu acho que é um jogo que é o suficiente pra tipo, cobrir pelo menos ali uns 20 minutos de conferência. E eu tô bastante ansioso pro Dishonored 2, eu amei o primeiro, acho que o primeiro foi o melhor jogo do ano que ele lançou. Então eu boto muita fé, e esse o Dishonored 2 tá pra sair esse ano, então... E eles não mostraram gameplay até hoje, então pelo menos conteúdo eles vão ter pro jogo. Mas sem ter anunciado, eu acho que, tipo, é provável que eles vão anunciar um novo jogo da, acho que é Machine Games, se não me engano, os caras que fizeram Wolfenstein há 2 anos. Eu acho que eles provavelmente vão anunciar um Wolfenstein 2. E eu acho que a Tango Softworks fez o Evil Within 2014. Eu acho que tem uma boa chance de eles anunciarem uma sequência também. Eu também tô mais pro Dishonored, né, que é o que eu mais espero, assim, de ver da conferência, porque particularmente eu não espero uma grande surpresa lá dentro. A gente tava brincando ali no começo, a Bethesda não é muito de lançar jogo grande. Sim, jogo bom sim, só porque esses jogos grandes das franquias muito conhecidas dela não é muito de lançar todo ano, então eu acho que vai ficar por conta disso, algum outro jogo, porque ano passado a gente tinha Doom. Só algum outro detalhe sobre o Dishonored que vai ser lançado jogo mesmo. Que é 95% de certeza que vai aparecer é o Prey 2, que foi cancelado há um tempo. E pelo jeito ele tá sendo desenvolvido pela Arkane, que é a mesma Dishonored, só que outro estúdio da Arkane. E é quase certeza que o jogo vai se mostrar. E eu acho que vai ser bem legal. Mas eles mudaram a pegada dele, né? Quando ele foi anunciado, sei lá, uns 6 anos atrás, 4 anos atrás. Não, com certeza. Ele era tipo. Ter resetado o jogo. É, era uma batalha no espaço, uma parada assim, né? Não lembro direito. Era um jogo que era tipo Blade Runner. Era o futuro ali cyberpunk. Isso. E os vídeos que eles tinham mostrado há muitos anos atrás era bem. Parecia ser bem massa. Mas aí o jogo foi cancelado, sumiu. E parecia que tinha um investimento muito grande em gráficos, porque eu lembro de uma entrevista que eu vi, o cara falando que ele viu no PS3, naquela época na E3, né? E ele falou, porra, isso aqui não pode estar rodando no PS3. O jogo era bem bonito mesmo, então esse é um que a gente pode garantir. É igual eu falei, também tem o, provavelmente, o novo Wolfenstein, Evil Within 2... O mais pode ter? Aí eu não sei, talvez um jogo. A Bethesda Game Studios anuncie um jogo novo, porque eles estavam. Acho que eles estavam com 3 projetos em produção, pelo que o Todd Howard falou. Um deles é certeza que é o Elder Scrolls 6, né? Só que eu acho que eles vão anunciar esse ano, não. Talvez eles anunciem outra coisa, não sei. Mas será que a Bethesda vai fazer o Dishonored, o carro-chefe deles mesmo? Vai fazer que nem o Fallout? Vai botar tipo uns 20 minutos de gameplay, mais um monte de coisa, um monte de detalhe, entrevista com o produtor. Será que ele tem um cacuete pra isso tudo? Olha, se ele tem relevância, a mesma relevância que o Fallout, eu acho que não. Mas Eu acho que pelo menos para esse ano é o maior lançamento da empresa. Se eles vão ter conferência, eu acho que é justo dizer que vai ser pelo menos um dos maiores nomes aí. O Dishonored, quando ele chegou, ele não era uma coisa assim, nossa, esse jogo vai ser incrível, vai ser o jogo do ano. Chegou meio apagado, né? E talvez esse tenha sido o motivo dele ter estourado. Muita gente não estava esperando muita coisa dele, e o jogo chegou e fez muito sucesso. E agora eles viram que é uma franquia com um potencial muito grande, porque aquela temática, por mais que seja simples, aquele jogo parece ser muito simples, é muito genial, assim, porque não tem muita coisa parecida. Então, se Gosto eles quiserem muito explorar, eles do conseguem. E eles mudaram, vão mudar a trama em si, né? Agora é com a menina que o O personagem Corvo. principal, o Corvo, tinha salvado no primeiro game, alguma coisa assim, né? É verdade, vão ser Isso dois aí. protagonistas. Vai ser ela e ele. Dois protagonistas. Você vai poder jogar, se não me engano, você vai poder zerar o jogo com os dois, sabe? Tipo, você vai poder escolher no início em qual que você quer jogar. Aí os dois têm poder diferente, alguma coisa assim, mas vai ser uma campanha só. Mas será que o Dishonored 2 ele foi o bastante para criar uma fanbase para ter um segundo jogo? Ah, com Sim, certeza. acredito Com que certeza. sim. O jogo vendeu, pelo menos respeitavelmente, pra ter Sim, uma sim. sequência. Mas é, ele foi um dos melhores do ano, né? Ele chegou a entrar na lista final, né? Se eu não me engano. Em 2013? Foi tipo 2012. 12. 4 anos. Copa do Mundo. Mas eu lembro que acho que no início de 2013 a Bethesda falou que Dishonored tinha tudo pra virar uma franquia, porque o jogo tinha vendido bem. Então acho que eles estão felizes aí com o resultado do primeiro. E eu boto fé que vai ser, com o segundo jogo, vai ganhar mais relevância ainda no mundo. E ele, a Bethesda, ela tem uma mão muito detalhista, né? Porque eu lembro o primeiro jogo, ele era bem bonito pra uma antiga geração já, né? Pois é, tipo, ele tem a direção de arte do jogo é bem legal, né? Porque é aquele negócio meio vitoriano, só que é cyberpunk também, Sim. então, É tipo, steampunk que fala, né? é steampunk, no caso. Então, acho que, tipo assim, a direção artística do jogo é bem legal. É o que diferencia ele visualmente, né, do resto. Ele não apela pro fotorrealismo, ele, tipo, ele às vezes parece ser meio cartunesco, só que o mundo do jogo em si não é cartunesco, então é bem legal. Ele, eu acho que essa pegada de stealth que ele traz liberdade, né? É tipo um ritmo mais novo, assim, mais contemporâneo, que Ah, eu adoro esse tipo de jogo, ele libera pra te tocar o pau ali, sair lançando magia e flutuando no mapa todo, ou velho. tu passar por trás dos caras sem dar um pio, isso é muito bom. Aí. Se eles se mantiverem o que foi o primeiro de melhorar um pouco, já é receita de sucesso Eu só não gostei uma coisa no primeiro, que foi aquela história de múltiplos finais, porque se for pra mesmo. ser uma Ah, também sequência, não. esse trem sempre fica bagunçado, igual esse final verdadeiro e final falso, sempre a gente fica com aquele trem, porque se uma Ah, pessoa, um gamer inclusive, casual. spoiler pro primeiro jogo, mas eu acho que o Corvo morria em um dos finais. Então, não sei qual o sentido disso, saca? Porque ele vai ser o protagonista desse segundo jogo também. Então, aí ele morria num dos finais do primeiro. Aí, como assim, né? Qual o final que é cânone aí? A não ser que Só eles. porque, se eu não me engano, num dos finais que ele morre, é uma coisa assim, que é um. Como se pode falar, eu não sei se tem um termo pra isso, mas um flashback reverso, sabe? É como se você visse o que estava acontecendo no futuro. Eu nem lembro, pra ser honesto, tipo, eu não Então ele gostei da fez um história tipo do Dishonored. um videozinho mostrando o que ia acontecer com o corvo, com a menina lá, eu esqueci o nome, se não me engano, era Emily. Não sei que o Dishonored 2 passe antes de uma. Não, ele é depois mesmo. Então não sei. Ele, a Emily tá adulta e tudo mais. Ah, Ela então. era criança no primeiro. Não tem como justificar. Não, tem não. A Bethesda ainda tem outros jogos menores, né? Tipo Battle Cry, que é um estilo Team Fortress. Mas eu também não sei se vai ser um grande destaque, assim, da Pois é, conferência. porque, velho, com esse tanto de hero shooter da vida aí que tem agora, é Overwatch, é Battleground, Battleborn, Battlecry, saca? Tipo, velho, eu acho que esse negócio já tá genérico demais, saca? Não sei se não tem espaço pra mais um, não. Até porque o Overwatch agora, pelo jeito, vai roubar toda essa audiência, né? Então não sei se esse Battlecry tem chance, não. Ou a Bethesda tá pensando em entrar num esporte eletrônico também, né? Quer criar uma franquia pra investir nisso. Ah, não. Provavelmente, mas assim, não sei se tem espaço, saca? Porque principalmente, é o que eu falei, esse ano já teve Battleborn e Overwatch. Ter mais um ainda, sei não. Voltou com força essa temática, né? Antigamente parece que era só Team Fortress que existia. Isso, agora... Eu particularmente não tenho o menor interesse nesse tipo de jogo, mas... E essa questão que o Lucas falou de esporte eletrônico é uma coisa assim que pode esperar. Jogo multiplayer agora, todo jogo multiplayer praticamente, você pode esperar sentado que vai ter abertura pro esporte. Esporte,